fazer companhia. Rádio Vale, ZYJ 736, 950 kHz. Onda média, 1 kW. Cidade de Tijuca. Região litorânea catarinense. Rádio Vale. Aquele som no ar. Uma companhia em seu lar. Responsabilidade, dedicação e lisura está na ordem dos objetivos da prestadora de serviços Fernandes. Empreiteira de mão de obra, transportes gerais e administração de bens. Prestadora de serviços Fernandes, no final da rua Marechal Deodoro, no lado do SESI. Telefone 6304-77. Falando de mulher para mulher, todas nós sabemos que beleza e saúde são grandes aliadas. Farmácia Rodofarma também sabe disso e mantém sempre renovado e atual o seu estoque de medicamentos e produtos de beleza. Na Rodofarma, a gente sabe que pode contar com um atendimento responsável do proprietário e que dá mais confiança. E para nossa tranquilidade, Rodofarma fica aberta todos os domingos, de manhã, das 7h30 às 11h30, à tarde, das 18h às 21h30 e de segunda a sábado, aquele atendimento sempre carinhoso, das 7h30 às 21h30. Farmácia Rodofarma, no Terminal Rodoviário, em Tijuca. Olha, meu irmãozinho, vamos acertar tudo aí, deixando conforme. Agora aqui na capital do Vale, 7h06. 7h06 acertinha para você. Em Porto Belo tem o Feirão, um local onde você pode comprar artigos de cama, mesa, banho, tapetes, bermudas, camisetas e tudo mais que você quiser. No atacado e no varejo, com preços diretos de fábrica. Atendimento diário até às 22 horas, inclusive domingos e feriados. Visite o Feirão e comprove os preços. Feirão na Vila Nova, em Porto Belo, próximo à Peixaria Camargo. Chuveiro único. Você que está nos ouvindo e não gosta de banho que muito quente no verão, conheça o Chuveiro único, regulador eletrônico de temperatura para chuveiros elétricos. Chuveiro único proporciona um banho à temperatura desejada, mesmo com pouca pressão d'água. Economiza um bocado de energia elétrica e é de fácil instalação e operação. Você pode encontrar o Chuveiro único no Marazil Materiais de Construções, em Tijucas e no Perequê. Monte Carlo Pneus. Pneus e câmaras de todas as marcas para todos os tipos de automóveis e caminhões. Monte Carlo Pneus mudou de endereço, atendendo agora na rua Santa Catarina, número 151, a 50 metros do prédio da Prefeitura Municipal de Tijucas. Então já sabe, quando precisar um pneu para o carango, procurar Monte Carlo Pneus no nome e endereço. Aí na rua Santa Catarina, número 151, logo depois da Prefeitura. A Repricentro, seu pronto serviço consul para todo o Vale do Rio Tijucas, Porto Belo e Governador Celso Ramos, agora oficina autorizada com peças originais e serviços de toda a linha dos produtos em escuta. A Repricentro, também oficina autorizada com peças originais das marcas Metal Free, Continental 2001, LG, Arno, Valita, Britânia, Daco, também das máquinas de lavar de madeira Vank, Miller e Kleide. Repricentro, uma extensão da fábrica até você. Comercial de peças Repricentro, na rua Coronel Bichli, 558, telefone 6305-51, em Tijucas. Em Governador Celso Ramos, contatos com o senhor patrocínio. E a Repricentro comunica que durante a temporada de verão, estará atendendo somente de segunda a sexta-feira, prolongando seu horário de atendimento até as 19 horas. E atenção, na Repricentro você faz o seu consórcio dos produtos Consul e Brastemp. Olha a hora, meu irmão. Vamos acertar o bombo aí, gente. Aqui na capital do Vale, 7h08. Bom dia pra você que tá saindo da cama aí. Não esqueça que é segunda-feira, né, meu batente? Não te espiche, que a cama é curta. Olha o batente. Instaladora Raio de Luz. Desconto de 25% em tudo aquilo que você comprar à vista. Se pedir o orçamento, você ganha mais um desconto em cima disso aí. Vai conferir com o pessoal da instaladora Raideruz, aí na Avenida Maier Filho, número 480, telefone 630727, ou então com o meu compadre Edinho Custódio, na filial da Raideruz, lá na Fazenda da Armação, na Gamboa, na Praia da Armação, ali não tem erro, né? Ali tem uma filial bonita da instaladora Raideruz, para atender a todo o município de Campos aí. Moda extrema Nova Trento. Olha a oferta para você. Fogão de 6 bocas, alta tecnologia da Geral. Fogão da Geral, 6 bocas, mesa toda inoxidável, tampão de vidro, acendimento automático aí em todos os canais. Ou seja, todas as bocas acendem automaticamente, né? Preço desse fogão, 31.863 cruzeiros. Pesquise por aí. Quer achar fogão da Geral, 6 bocas, com mesa toda inoxidável, acendimento automático por menos, aí compra onde você achar por menos, né? Vai ser difícil, por isso nós estamos recomendando Móveis Extremo Nova Trento. Tito Autopeças, peças e acessórios para todas as marcas de automóveis. Rolamento, correia, bombas, boia de gasolina, platinado e até lataria. No Tito tem tudo, até um para-choque, mesmo mais um parafusinho, até mais importante peça, né? E tem oferta também no Tito. Veja só. Panela de freio Jocusta por 1.950 cruzeiros. Jogo de pistão Volkswagen por 7.900 cruzeiros. Dito ao Tupel, na rua Jacola, meu Tavares, entre a rodoviária e a ponte, telefone 63-0880, aqui na Cisúcia. Olha, olha, meu irmãozinho, são 7:10:50 na capital do Vale. Bom dia lá para a turma de taxista do terminal rodoviário. Alô, Chico Rocha, um abraço aí para o meu amigo Alfredo, na Catarinense. Bom dia para o pessoal da Reunida, os amigos Azul. Bom dia para o pessoal que está vendendo bilhetes, para aqueles que estão comprando bilhetes, para os motoristas, para os cobradores, para todos os passageiros aí. Um abraço para toda a turma da rodoviária. Eu saí da lanchonete, vem ver, bom dia para vocês aí. E bom trabalho para todo mundo. 7:11:30 na capital do Vale. Vale, a sua companheira e a Cardia. Cardia da Rua Nova Brasília. Seu Mauro, quero oferecer a música com Janaína e Jaciara, Paixão Dividida. Ofereço especialmente para minha grande amiga Alda, para minha irmã Sônia, só para elas curtir. Que oferece a sua irmã e amiga Zelândia, da Rua Nova Brasília. Pediu, levou Zelândia. Bom dia para Alda, bom dia para Sônia. Olha aí, Janaína e Jaciara, Paixão Dividida.

sabe como? Fui na Comercial Gevaerd, comprei freezer, ventilador, circulador de ar e até uma geladeira nova. Ô, querido, mas como vamos pagar? Da maneira mais fácil, eu mesmo escolhi. Você se esqueceu que na Comercial de Móveis Gevaerd, além do menor preço, a gente mesmo escolhe os planos de pagamento? É mesmo, Comercial Gevaerd nunca deixou a gente na mão. Venha conhecer a linha de eletrodomésticos da Comercial de Móveis Gevaerd e passe o verão mais gostoso do mundo. Rua Coronel Galotti, 108, Tijucas. Horas 21 minutos na capital do Vale. Andam um baita desperdício pela geração atual e lá no laboratório no centro da capital estão criando um bugio e que vai ser trilegal. Campanha, com ele vão selar mal. Gauchada, se prepare, que a corrida vai ficar preta, pois vai surgir nos fandangos o tal fugiu de proveta. Gauchada, se prepare, que a corrida vai ficar preta, pois vai surgir nos fandangos o tal fugiu de proveta. Achei que era pataquada, mas o negócio é sério, a ciência avançada. Certa pra você, são 7 horas e 22 minutos aqui na capital do Vale Tijuca, Santa Catarina. No repeteco pra certinha, 7h22, bom dia pra você que tá levantando agora. Tá em tempo, né, meu compadre? Vai chegar atrasado aí, é feio, e hoje é segunda. Instaladora Raio de Luz, vai construir? Dá uma chegada ali. Você vai ver que tem todo o material que você necessita. A partir da brita, da areia, do cal, do cimento, do tijolo, do telhado, do ferro, tudo que você quer para a construção, a partir da ferramenta aí para o pedreiro, para o carpinteiro, para o marceneiro, né? Tem portas, tem janelas, tem alvenarias e madeiras. Procure a instaladora Raio de Luz e que você encontra sempre a melhor oferta. Olha, tem 25% de desconto aí na compra à vista que você fizer. Também tem ali outros artigos como antena de televisão, máquina de cortar grama, muita coisa para o seu lar na instaladora Raio de Luz. Material elétrico, instalações completas, hidráulica, sanitária, motobomba, tudo, tudo para você na Raio de Luz. Aproveite a oferta. Móveis Trempo, Nova Trento. Recomenda, pesquise e compre onde realmente você achar mais barato. Na pesquisa inclua Móveis Trempo Nova Trento, bem na entrada do Morro da Cruz, lá no centro de Nova Trento. No Tito Autopeças, você adquire agora o freio de Fusca, aliás, a panela completa do freio de Fusca aí por 1.950 cruzeiros. Jogo de pistão do Volkswagen por 7.900 cruzeiros. Vai conversar com o Tito aí na rua Jacola Meu Tavares, entre a rodoviária e a ponte. Então liga para ele. 6308-80, é o telefone do Tito Autopeças. Vamos conferir, gente. 7 horas com 23 minutos e 50 segundos na capital do Vale. Quem tá ligado? Bom dia. Bom dia, Canelinha. Bom dia, Santo João Batista, Lona Matrento. Um abraço. Mais uma cartinha pintando por aqui. Música para a sobrinha Gisele, pela passagem do seu aniversário no dia 23 de janeiro, ela completa 11 anos. Desejando que tudo bom aconteça com ela, pois ela merece. Que Deus dê a proteção e ilumine seus passos a cada dia para ela ser uma feliz moça no futuro. É o que deseja seu tio César e a tia Zelândia. Alô Gisele, olha aí para você. Homenagem do tio César, da tia Zelândia e de seus primos Jean, Giovanni, Gilson e Michele. Música com Alva Guiar, dia de formatura, na ponta da rua. Thank you. cantar. Hoje estou disposta a falar verdade. Meu pai não morreu, anda por aí na mesma cidade. Se ele perguntar melhor quem acerta na qualidade. E qualidade em tudo que vende, quem tem de sobra é a instaladora Raio de Luz. A mais completa em materiais para construção. Materiais básicos e de acabamento. Tijolos, madeiras, materiais hidráulicos, elétricos, aberturas, tintas, ferragens, ferramentas, louças sanitárias e os últimos lançamentos em pisos e azulejos. E tem mais. Instaladora Raio de Luz tem o menor preço da cidade e mais vantagens à vista ou a prazo. Matriz, Avenida Baier Filho, 480. Telefone 630727 Tijuca. Filial em Gamboa, na Praia de Armação. Corretrans Comércio de Materiais e Máquinas para a Indústria. A Corretrans tem ventiladores com carrinho, estruturas transportadoras, estruturas para ginásio de esportes e galpões industriais, exaustores, motores elétricos. A Corretrans também tem grande estoque de parafusos, rolamentos, lixas, correias e polias. Agora você já sabe, materiais e máquinas para indústrias é com Corretrans, na rua Juvencio Mafra, em Canelinha. Vale, o rádio em novo ritmo. Olha aí, pessoal, 7:30, o que você está fazendo, meu compadre? Não vai levantar hoje, é? Parentes não querem nosso amor. É um dilema, pois amamos demais. Outros carinhos não lhe interessa. Amor de outra não me satisfaz. Arruma a mala, meu bem, tenha coragem. Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser. Que alguém peça nossa viagem. Você viaja no porta-mala do Chevrolet. Oh, morena bonita, não tem jeito a não ser que vão atravessar a fronteira pra bem longe deste torrão. O porta-mala nosso carrão é confortável. Grande conforto oferece ao meu amor. Muito macio e tem ar-condicionado pra distrair o lindo televisor. Um toca-fita com som apaixonado. Tem tudo isso além dos beijos que ele dou. Tá bem distante, vamos ficar sossegados e acabaremos com a nossa dor. Arruma a mala, meu bem, tenha coragem. Nós dois juntinhos, seja lá o que Deus quiser. Pra evitar que alguém peça nossa viagem, ou se viaja no porta-mala do Chevrolet. Oh, moçada, vamos embora, porque a morena vai no porta-mala do carão atravessar o Aproveite, os preços baixos continuam a beneficiar sua economia das casas Avenida. Cama turca casal por R$ 5.580. Cama casal colonial por apenas R$ 3.580. Colchão casal Concorde por R$ 9.380. Colchão casal de 9 centímetros por R$ 4.480. De solteiro por apenas R$ 2.800. Aproveite estas e muitas outras ofertas das casas Avenida, em Canelinha e em Tijuca. História de três japoneses que trabalhavam no serviço de Tucacado, não? Toshio Okuda Tanaka. Viajando pela estrada. Parada, meu irmão, acertando o seu comeu aqui na capital do Vale Tijuca, Santa Catarina, 7 horas 33 minutos, mais 20 segundos, a certinha para você que está ligado, ligado na Vale, acompanhando a nossa programação matinal. Daqui um pouquinho tem notícias para você, fique ligado para ficar bem informado. Quem ouve rádio sabe mais, quem ouve a Rádio Vale sabe mais ainda. Daqui um pouco mais, 15 para as 8, a primeira edição do Correspondente Santa Rita para deixar você bem informadinho. Tito Autopeças é peças e acessórios para automóveis de todas as marcas, rolamentos, correias, bombas, boias de gasolina, platinas. O que passou no carro, sendo automóveis, tem no Tito. Tito Autopeças na rua Jacola do Tavares, entre a rodoviária e a ponte, telefone 630880. No Tito Autopeças, você encontra panela de freio do Fusca por 1.950 cruzeiros, jogo de pistão do Volkswagen por apenas 7.900 cruzeiros. Visite o Tito e economize. Móveis Trevo Nova Trento, na oferta especial para você, fogão de seis bocas, alta tecnologia da Geral, mesa toda inoxidável, tampão de vidro, acendimento automático em todos os canais, 31.863 cruzeiros. É bem para crer, Móveis Trevo Nova Trento, na entrada do Morro da Cruz. Instaladora Raio de Luz continua oferecendo descontos para você. São 25% em toda compra à vista que você efetuar. E para os orçamentos, mais um desconto especial em cima. Instaladora Raio de Luz tem condição própria, caminhões equipados que vão entregar a mercadoria que você compra, aí onde você pretende construir. Não paga a frete não. O frete deixa por conta da instaladora Raio de Luz. Matriz em Tijucas, filial Praia da Armação, na Gamboa dos Ganchos. 7 horas 35 minutos. Maurina de Jesus, bom dia, quero ouvir a música Talismã e oferecer para Edna, para Nelza, para Edson Leatar Machado, para Eduardo Donária, para Lindonária, a Regina Machado, para vocês da Rádio Vale, com muito amor e muito carinho. E ainda para Rosemary, Rosemary Nardelli Stoff e para Carlos da Silva. Falou e dizeu, Maurina, tá aí pra você curtir o que gosta. Leandro e Leonardo, Talismã.